Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta mais uma vez com o nosso bate-papo musical, e eu quero convidá-los a ficarmos juntos nessa próxima hora ouvindo o melhor da música popular brasileira, aquele desfile das músicas que não ouvimos mais nas rádios convencionais, rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. No programa de hoje teremos o nosso quadro Dois Tempos, hoje focalizando o grupo Roupa Nova. Teremos ainda o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga. Bom, vamos saber então já da Denise sobre o que ela vai contar pra gente hoje no Papo Nutritivo. Olá, Denise, o que teremos hoje no Papo Nutritivo? Pois é, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aveia. E quem nos mandou o e-mail foi o Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. Já eu volto. Aveia, né? Isso é muito bom, a vitaminazinha de banana com aveia, né? Muito, muito legal, muito bom, e parece que faz bem. Vamos então saber daqui a pouquinho com a Denise os componentes, né? Os nutrientes da aveia. E se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório, a sua listinha de 14 músicas para o nosso especial do mês. Também, se você quer ouvir alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir o nosso programa de hoje relembrando a voz bonita do seresteiro Silvio Caldas. E ele aqui vem com os boêmios da cidade cantando do Billy Blanco, Pistão de Gafieira. Gafieira segue o baile calmamente, com muita gente dando volta no salão. Tudo vai bem, mas eis porém que de repente um pé subiu e alguém de cara foi ao chão. Não é que o Doca, um crioulo comportado, ficou tarado quando viu a Dagmar toda soltinha dentro de um vestido saco, tendo ao lado um cara fraco, e foi tirá-la pra dançar. O moço era faixa preta simplesmente, e fez o Doca rebolar sem bambolê. A porta fecha e quanto duro vai não vai, quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Mas a orquestra sempre toma providência, tocando alto pra polícia não manjar. E nessa altura, como parte da rotina, o pistão tira a surdina e põe as coisas no lugar. A gafieira segue o baile calmamente, com muita gente dando volta no salão. Tudo vai bem, mas eis porém que de repente um pé subiu e alguém de cara foi no chão. Não é que o Doca, um crioulo comportado, ficou tarado quando viu a Dagmar toda soltinha dentro de um vestido saco, tendo ao lado um cara fraco, e foi tirá-la pra dançar. O moço era faixa preta simplesmente, e fez o Doca rebolar sem bambolê. A porta fecha enquanto duro vai não vai, quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Mas a orquestra sempre toma providência, tocando alto pra polícia não manjar.

Ouvimos com Gilberto Gil, composição dele, Aquele Abraço. Esse foi um pedido da Denise Braga, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com. E também quem fez uso desse mesmo e-mail foi o Regivaldo, que pediu para ouvir com o Baiano e os Novos Caetanos, É Só Para Dar um Toque. A composição é do Arno Rodrigues e do Chico Anísio. É só pra dar um toque, é só pra dar um toque. As coisas estão rolando do chuí ao Oiapó, ao Oiapó, ao Oiapó. E tudo começou no festival de Woodstock. É só pra dar um toque, é só pra dar um toque. A falta de feijão e saco cheio no estoque, no estoque, e no estoque. E o filho do vizinho tá dançando um tal de rock, um tal de rock, um tal de rock. A gente só esquece lá na praia do Pepino, aonde o sol muito mais forte bate o brilho na menina e no menino. Chega lá que a onda é o fino. Aonde o sol muito mais forte bate o brilho na menina e no menino. Chega lá que a onda é o fino. É só pra dar um toque, é só pra dar um toque. A coisa tá chocante e o chocante me dá choque. Ai me dá choque, ai me dá choque. E o filho do vizinho tá dançando um tal de rock. É só pra dar um toque, é só pra dar um toque. É papo, é papa fino, próprio papo e papadoque. E o papadoc, e o papadoc. E o filho do vizinho continua ao som do rock, ao som do rock, ao som do rock. Dizendo quando bate no chapéu só queima palha. Quem tá com sede se ajoelha ao pé do pote. E o país sai do embrulho disfarçado no pacote. Quem tá com sede se ajoelha ao pé do pote. E o país sai do embrulho disfarçado no pacote. É só pra dar um toque, é só pra dar um toque. As coisas tão rolando do chuí ao Oiapó, ao Oiapó, ao Oiapó. E tudo começou no festival de Woodstock. É só pra dar um toque, é só pra dar um toque. A falta de feijão e saco cheio no estoque, e no estoque, e no estoque. E o filho do vizinho tá dançando um tal de rock, um tal de rock, um tal de rock. Incêndio quando bate no chapéu só queima palha. Quem tá com sede se ajoelha ao pé do pote. E o país sai do embrulho disfarçado no pacote. Quem tá com sede se ajoelha ao pé do pote. E o país sai do embrulho disfarçado no pacote. Ouvimos com o Baiano e os Novos Caetanos, Só Pra Dar um Toque, a composição do Chico Anísio e do Arno Rodrigues. E atendendo ao Regivaldo, que, a quem eu agradeço, o Regivaldo e a Denise, pelas participações no programa de hoje. Na sequência, vamos ouvir Kátia cantando Tão Só, do Chico Roque e do Carlos Cola. Há quanto tempo não nos revemos, nem nos contamos se tudo mudou. Ah, que saudade que eu tenho agora de tantas coisas que o tempo esqueceu. Mais uma vez só, tão só, mais um dia que se arrasta pela minha vida. E o mesmo quarto vazio, tão só, e os mesmos livros da estante que eu já sei de cor, que não dizem nada do que eu sinto, que só fazem me lembrar você. E eu nem sei mais onde me esconder. Que não dizem nada do que eu sinto, só fazem me lembrar você. E eu nem sei mais como viver. Mas você vive, talvez agora já nem mereça uma parte de mim. Sou mais alguém só. através das sombras, que não dizem nada do que eu sinto, que só fazem me lembrar você, que eu nem sei mais onde me esconder. Que não dizem nada do que eu sinto, que só fazem me lembrar você, que eu nem sei mais como vou viver. Que não dizem nada do que eu sinto, que só fazem me lembrar você, que eu nem sei mais. Ouvimos do Chico Roque e do Carlos Cola com a Kátia, Tão Só. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos recuar até os anos 60. Jovem Guarda, um momento que eu gosto daquelas músicas da Jovem Guarda. E ouvir com Pedro Paulo, Nunca Leve Sua Garota ao Boliche. Essa música tenho certeza que você não ouve há muito tempo. A composição é do Pedro Paulo e do Luiz Fernando. Levei meu broto pra pista para o boliche jogar, e quis mostrar logo no começo que eu era um cobra no arremesso. E joguei, yeah, yeah, yeah. Fiz bola de curva na pista, fechando na número 6. Mas quando olhei para o broto a vi, levando um papo com um rapaz da 3, yeah, yeah, yeah. Fiz strike, espera e split, mas nada adiantou, pois o cara da pista 3 o meu broto carregou. Oh, oh. Por isso vou lhe dar um conselho, não vá nessa fria que eu fui. Foi num boliche, num dia qualquer, vocês se lembram, roubaram a mulher do Rui. Yeah, yeah, yeah, yeah. Fiz strike, espera e split, mas nada adiantou, pois o cara da pista 3 o meu broto carregou. Oh, oh. Por isso vou lhe dar um conselho, não vá nessa fria que eu fui. Foi num boliche, num dia qualquer, vocês se lembram, roubaram a mulher do Rui. Yeah, yeah. Foi num boliche, num dia qualquer, vocês se lembram, roubaram a mulher do Rui. Yeah. Foi num boliche, num dia qualquer, vocês se lembram, roubaram a mulher do Rui. Nunca Leve Sua Garota ao Boliche, ouvimos com Pedro Paulo, composição do Pedro Paulo e do Luiz Fernando. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Dois tempos. O grupo carioca de música pop foi formado em 1970, com o nome Os Funks. Depois de lançar dois compactos, mudaram o nome para Roupa Nova, em 1980. E no ano seguinte, fizeram grande sucesso com a música Canção de Verão. Depois disso, firmaram-se como conjunto comercial com músicas bem trabalhadas e acessíveis. Além dos 13 discos próprios, participaram de gravações e shows ao lado de artistas como Gal Costa, Roberto Carlos, Fafá de Belém e outros. Também criam vinhetas e peças publicitárias. Entre seus maiores sucessos estão Clarear, Uísque a Gogô e Dona. Continuam se apresentando em todo o Brasil. Seus integrantes são Kiko, Nando, Paulinho, Kleberson, Ricardo Fegali e Serginho. O nosso Dois Tempos de hoje apresenta Roupa Nova. Vamos ouvir então Brisa da Manhã, composição de Serginho e Renato Ladeira, gravação do ano de 1981, e Terra do Amor, Mauro e Maurício Gasperini, a gravação é do ano de 2006. Dois tempos. De milionários e sonhadores. em milhões de crenças. Todos querem um mundo melhor pra viver com sua gente. Todos querem sair da pior. Quem é que nasce tem que dar valor e sentir um calor diferente. Quem é que nasce tem que resolver todo dia. Terra de praia e sol, belas mulheres, samba e futebol, o Cristo Redentor. Terra do amor, oh, oh, oh, oh, oh. Terra de praia e sol, de praia e sol, belas mulheres, samba e futebol, do Cristo Redentor. Terra de praia e sol, belas mulheres, samba e futebol, do Cristo Redentor. Terra do amor, oh, oh, oh, oh, oh. Terra de praia e sol, de praia e sol, belas mulheres, samba e futebol, do Cristo Redentor. Terra do amor. Esse foi o nosso Dois Tempos de hoje, que focalizou o grupo musical Roupa Nova. E se você quer ver algum artista, algum grupo musical focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Eu tenho saudade quando a gente ligava o rádio. Há uns bons anos atrás, eu ouvia samba. Hoje a gente só ouve pagode. Tínhamos grandes sambistas. Tínhamos o João Nogueira, era um grande sambista, fantástico. O Martim da Vila tinha sambas lindos, Paulinho da Viola, Luiz Airão e tantos outros. Mas hoje vamos relembrar aqui juntos um que eu tenho certeza que você não ouve também há muito tempo, Jorginho do Império. Ele vai cantar a composição dele, Hora de Amar. Já se apagou em nosso cômodo. Silêncio em redor do nosso teto. Os netos da mamãe já estão dormindo. E o nosso amor mais uma vez vai começar. A luz já se apagou em nosso cômodo. Silêncio em redor do nosso teto. Os netos da mamãe já estão dormindo. E o nosso amor mais uma vez vai começar. Silêncio geral, meu corpo no seu. Volúpia total, seu corpo no meu. Tenho você, seu beijo tem calor. Corpo cansado, mas feliz de tanto amor. Tenho você, seu beijo tem calor. Corpo cansado, mas feliz de tanto amor. A luz já se apagou em nosso cômodo. Silêncio em redor do nosso teto. Os netos da mamãe já estão dormindo. E o nosso amor mais uma vez vai começar. A luz já se apagou em nosso cômodo. Silêncio em redor do nosso teto. os netos da mamãe já estão dormindo. E o nosso amor, mais uma vez, vai começar. Silêncio geral, meu corpo no seu, volúpia total, seu corpo no meu. Tenho você, seu beijo tem calor, corpo cansado, mas feliz de tanto amor. Tenho você, seu beijo tem calor, corpo cansado, mas feliz de tanto amor. Ouvimos com Jorginho do Império, dele, Hora de Amar. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Eu tô com uma fome. Olá, pessoal. Hoje nós vamos bater um papo nutritivo sobre a aveia, atendendo o e-mail do Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. Eu gosto de comer aveia com banana. A aveia é um cereal pertencente ao gênero avena. São catalogadas mais de 130 espécies de aveia. Na culinária brasileira, usamos mais o de grão amarelado chamado avena sativa. Possui alta qualidade nutricional, fonte de proteína, vitaminas, amidos complexos e fibras. A aveia é considerada um alimento funcional e foi o primeiro a ser divulgado pela Anvisa no Brasil. Vem sendo estudada há muito tempo, principalmente quanto ao papel funcional das fibras. Estudos apontam que 5 gramas por dia da fibra beta-glucana, que é a fibra encontrada na aveia, é capaz de reduzir o colesterol. Esse cereal também possui polifenóis, que são antioxidantes capazes de reduzir a inflamação. Também diminui a incidência ou a gravidade de doenças como aterosclerose, obesidade e doenças do intestino. Também, por causa das fibras, ajuda no controle da glicemia. Vários são os estudos com aveia. Alguns mostram que diminui o risco de câncer de cólon, aumenta a colonização de bactérias benéficas do nosso intestino, melhorando a imunidade, pode acontecer a diminuição do câncer já instalado. E além disso, pode ajudar a emagrecer porque favorece a saciedade. Eu gosto de comer aveia com banana. Eu gosto de comer aveia com banana. Mesmo sendo um alimento que traz tantos benefícios à nossa saúde, devemos estar atentos, pois a aveia é um alimento flatulento, rico em proteína e pacientes com doença celíaca não devem consumir. Agradeço o e-mail e a participação do Jonir Bechara, do Rio de Janeiro. Obrigada, Jonir. E depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esta foi a Denise Braga e mais um Papo Nutritivo. Ela hoje nos falou, atendendo ao Jonir Bechara, nosso ouvinte do Rio de Janeiro, que participa sempre com a gente. Obrigado, Jonir, pela sua participação. Sobre aveia, né? E sabemos, ficamos sabendo um pouquinho mais sobre as funções nutritivas da aveia. Um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais a aveia. Muito bom. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá esclarecer aqui no próximo programa. Falamos há pouco no Paulinho da Viola, e olha ele aí. Vamos ouvir Sofrer. A composição é do Paulinho da Viola e do Capinã. Sofrer. sofrer. Não faço outra coisa na vida. A minha alma sofrida quer descansar sem saber como abandonar de vez esta pele feita, maltratada e curtida, tudo que a vida me fez sofrer, Não faço outra coisa na vida. A minha alma sofrida quer descansar sem saber como abandonar de vez esta pele ferida, maltratada e curtida, tudo que a vida me fez, não sei dizer quem abriu esta ferida. Nem se foi mordido o beijo que traçou esse destino assim, veneno de um punhal que me pôs dentro do peito, um punhado de desejo. E esta lua esquecida, sofrer. Não faço outra coisa na vida. A minha alma sofrida quer descansar sem saber como abandonar de vez esta pele ferida, maltratada e curtida, tudo que a vida me fez. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com o Paulinho da Viola, dele e do Capinã, Sofrer. Vamos agora ouvir Titulares do Ritmo, um grande grupo musical formado por músicos cegos. Eles vão cantar do Silvio Caldas e do Orestes Barbosa, Chão de Estrelas. Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de doirado, palhaço das perdidas ilusões, gênio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro, tinha o cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade, fora meu barracão, sinto saudade da mulher pomba rola que voou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, parecia um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sempre trinco, mas a lua furando o nosso cinto salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha ao luar e o violão. Ouvimos com os titulares do ritmo, do Orestes Barbosa e do Silvio Caldas, Chão de Estrelas, esse é o titulares do ritmo, um excelente grupo vocal. Eu falei que era composto de cego, mas não é por isso que ele é bom, não. É bom porque é bom mesmo, né? Independente de ser cegos ou não, é, o grupo é muito bom. Vamos na sequência ouvir um dos hits, digamos assim, da Bossa Nova, Batida Diferente, com também um dos grupos que apareceram naquela época, chamado Tamba Trio. A composição é do Durval Ferreira e do Maurício Einhoim. Ouvimos com o Tamba Trio, do Maurício Einhoim e do Durval Ferreira, Batida Diferente. Se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão da sua listinha de 14 músicas, 14, 15 músicas para o nosso especial do mês, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Vamos ouvir do Djalma Ferreira e do Luiz Antônio, na voz do Luiz Cláudio, cantor mineiro, canta muito, muito bonito.

que eu vim pra não morrer de tanto te esperar. Eu quero te contar das chuvas que apanhei, das noites que varei no escuro a te buscar. Eu quero te mostrar as marcas que ganhei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. E agora que cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos carinhos teus. E agora que cheguei, eu quero a prenda imensa dos carinhos teus. Ouvimos com Paula Santoro e o Chico Buarque, composição dele, Sem Fantasia. Chegando agora na reta final desse nosso encontro de hoje, vamos fechar esse nosso desfile de música popular brasileira com o Caetano Veloso cantando, na composição do Ronaldo Bastos e do Milton Nascimento, Cais. Sonhado eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua presença comigo até agora, quero agradecer a sua participação. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero também convidá-los a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Também quero convidá-los a divulgar nosso programa e a nossa emissora. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.